Quem bate a uma porta de folhas na noite? Uma porta de folhas na noite. Quem toca a dura casca do teu nome na noite? A uma porta de folhas. Uma porta de folhas, uma porta. Quem bate a essa porta de folhas? Quem bate a essa porta de folhas na noite? Quem bate a essa porta sou eu.